um amigo e professor. Quando Edmund contou suas desdidas ao velho abade, este lhe fez muitas perguntas e esmiuçou cada acontecimento dos dias que antecederam a sua prisão. Se quiser encontrar o culpado de um crime ou de uma traição, procure aquele que pode se beneficiar com isso, disse o velho prisioneiro. Vamos aos fatos. Danglars seria seu sucessor natural no comando do faraó, portanto, tinha interesse em seu afastamento. Fernand era apaixonado por Mercedes e também gostaria de vê-lo longe. Caderousse, pelo que pude deduzir, é um homem de péssimo caráter e não aceita o sucesso alheio. O que não consigo entender é por que Villefort, tendo queimado a carta comprometedora, não conseguiu impedir minha prisão. Meu caro e ingênuo amigo, o nome completo do destinatário da carta é Nortier de Villefort, pai do procurador do rei. Conheci Nortier em Roma, quando lá esteve com Napoleão. Como Villefort é um alto funcionário da justiça, muito próximo ao rei, não podia permitir que soubessem que a fatídica mensagem de Napoleão destinava-se a seu próprio pai, e menos ainda, que descobrissem de quem ele é filho. Meu Deus, então Villefort foi o causador de toda a minha desgraça. Não só ele, os culpados são quatro. Villefort apenas selou a sua sorte, determinada pela traição dos outros três, que devem ter feito a denúncia ao procurador do rei. Malditos, urrou Edmund cheio de ódio. Malditos! Ah, se um dia eu puder exercer minha vingança, ela será terrível, mais terrível que a morte. No ano que se seguiu às dolorosas revelações feitas pelo abade Faria, Edmond Dantès foi um aluno aplicado. Todos os conhecimentos do velho religioso foram-lhe ministrados noite após noite como uma herança que recebesse em vida. Aprendeu matemática, italiano e latim, além de física, química e filosofia, e as maneiras aristocráticas de se comportar nos salões nobres da corte. Com o passar do tempo, o humilde e ignorante marinheiro, mesmo entre os muros inexpugnáveis da prisão, foi se transformando em um homem de profundos conhecimentos. Apesar de bastante idoso e enfraquecido, o abade Faria não abandonava a ideia de fugir daquela prisão. Corrigiu seus cálculos e agora podia contar com a força de Edmund, o que renovava sua esperança no sucesso da empreitada.